Tem mulher boa demais pra tudo enquanto é lá. Mas a minha melhor do Brasil. É a melhor do Brasil, eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, musa do meu carnaval. É a melhor do Brasil, eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, ela é sensacional. Ela é maravilhosa, cheirosa, dengosa, é muito gostosa. É tudo de bom. Ela é meu bem, é o mal, é o mel, é o sal. Ela é especial, ela é minha paixão. Ela é a primeira dama, a dona da cama, que acende a chama e diz que me quer. Ela me leva às alturas e eu cometo loucura. Ela é um show de mulher. É a melhor do Brasil, eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, é musa do meu carnaval. É a melhor do Brasil, eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, ela é sensacional. Rebola, mas rebola sem judiar, porque se meu coração não aguenta não. A outra, essa é a melhor do Brasil. Ela é maravilhosa, cheirosa, dengosa, é muito gostosa, é tudo de bom. Ela é meu bem, é o mal, é o mel, é o sal, ela é especial, ela é minha paixão. Ela é a primeira dama, a dona da cama, que acende a chama e diz que me quer. Me leva lá nas alturas e eu cometo loucura. Essa é a minha mulher. É a melhor do Brasil, eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, musa do meu carnaval. É a melhor do Brasil, eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, ela é sensacional. É a melhor do Brasil, eu nunca vi nada igual. Ela é a minha rainha, é musa do meu carnaval. Ela é a melhor do Brasil, eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, ela é boa demais, que é isso? É a melhor do Brasil, eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, ela é musa do meu carnaval. Ela é a melhor do Brasil, eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, ela é sensacional. Vai descendo, chique demais.